Fique na companhia do Canal 1. Mas representaste e mentiste tão mal. Quem perdeu? Antena Web, Canal 1. Cheguei, olha, voltava para o café. Não me venhas com

contigo a luz do meu. Thank you.